557, a linha decola, pista no zero, vento calmo. Bravo aí na Rondônia também. Salvador, está 3601, aproximando a espera da 10, pronto. Então, 3601, estou autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento variável com 32. Livre alinhamento e decolagem, da 3601. Da 3601, decola 259, chama o controle 119, decimal 8. 198, bom dia. Bom voo, tá? Obrigado.